É um toque de recolher ou um aviso do céu. Harpas douradas tocando ou pianos from hell. Vida presa a uma tristeza, olhando pela janela. Um universo caótico é o que ela me revela. Uma novela sem fim, tendo a mim protagonista, agonizando por algo que mude diante a vista. E na cidade cinzenta, por entre sombras eu vago. E a cada trago eu trago um melancólico amargo. Verso livre que conduzo entre o ódio e o amor. Nos quadros da minha mente é onde posso compor a arte que cada um absorve do seu jeito, descobrindo que ninguém nesse mundo é perfeito. Feitos de carne e osso, espírito e sentimento, badaladas de angústia, tomadas pelo lamento. Essa estiagem atingindo até a terra da garoa. Seres humanos urbanos não ouvem que o sino soa. E distante o sino soa e aguça minha mente. A badalada ecoa, me projetando pra frente. Na cidade que ilusões tornaram-se frequentes, mesmo sem frequência, as coisas boas me acendem. Escute, o sino soa e nos chama pra sair da cama, reacender a nossa chama. Tira os pontos de energia e os transformo em mana. Se encaro os inimigos pra desenvolver a trama, me desloco conforme o combinado dos dados. A madrugada acesa ficou marcada pelos fatos. Das 12 às 6:30, com o mesmo pensamento, acelerar com o suar ou ser levado pelo vento. Parado já não fico, ouço o dindom do sino. Tabuleiro em outro nível pra afastar nosso destino. Sinto a garoa e penso com silêncio na jogada. Brisa fria apaga velho, ouço mais uma badalada. O sino soa na cidade da garoa singela. Espero dela o fim da noite que me revela as emoções refletidas em um quadro em aquarela. Em um quarto iluminado só com a luz de uma vela. O sino soa na cidade da garoa singela. Espero dela o fim da noite que me revela as emoções refletidas em um quadro em aquarela. Em um quarto iluminado só com a luz de uma vela. O sino soa na cidade, desperto o sentimento e a vontade de pintar tudo que sinto no momento. No embalo do badalo eu sigo na poesia. No meu quarto fechado em busca de harmonia, meu pensamento vadia, vai muito mais que além. Um verso que me tranca fria e só me mostro bem por onde eu sigo seguro. Sou uma luz no escuro em dia de céu cinzento, com olho fixo e procuro minhas respostas estamparem em alguma nuvem do céu. Mas só encontro na madruga com a pique no papel, com a chama da vela que reflete minha alma. Debruçado na janela, garoa que me acalma, com a face molhada, um sorriso esboço. Sem meu jeito, sem graça, mas sei que assim eu não posso continuar os meus traços. Na solidão que o sino soa, na frieza da cidade por onde o silêncio ecoa. O sino soa meia-noite, só escuta a badalada. Na brisa da madrugada, leves notas são jogadas e atinge o solitário que caminha sobre a lua. Iluminado por inteiro, segue seu itinerário. Do contrário do que não tá, são caminhos nem metas. Que sonho de encontrar a sociedade dos poetas imortais, por transmitir sabedoria de verdade. Na cidade de maldade, onde impera a vaidade, a minha tag é o que retrata as emoções já vividas. Cotidiano, preto e branco, torna formas coloridas, criando situações que geram novas discussões. As relações finalizadas, simplesmente por se foi. Sinceridade se esconde entre fontes de beleza, onde a água que brota hoje não tem mais a pureza. E no silêncio da madruga vou em busca da minha sina. Sou um poeta solitário e vago na garoa fina. O sino soa na cidade da garoa singela. Espero dela o fim da noite que me revela as emoções refletidas em um quadro em aquarela. Em um quarto iluminado só com a luz de uma vela. O sino soa na cidade da garoa singela. Espero dela o fim da noite me revela as emoções refletidas em um quadro em aquarela. Em um quarto iluminado só com a luz de uma vela.